Galera, esse é o primeiro podcast Goma. Meu nome é Arthur, estamos aqui na Casa Verde, no estúdio Caverna. Ele tá testando. Então, calma. Tem que falar direcionado aqui, então. Podcast Goma. Bom demais. E aí, Mick, vou falar olhando pra você. Qual que é o nome dele ali? Tá de ponta cabeça. Beleza. Galera, esse é o primeiro podcast do Goma. Meu nome é Arthur, a gente tá aqui no Caverna Estúdio, na Casa Verde. Olá pessoal, aqui quem tá falando é Vitor Maciel, também do Goma. E essa primeira pauta aí que a gente pegou pro podcast do Goma, esse podcast piloto aí, que é a edição número zero, é a ideia é que a gente converse sobre o Grito Rock, o festival que tá chegando aí. Essa semana vai ter lançamento do Grito Rock na Noite Fora do Eixo, lá no Vinil. E é isso, a gente também tá com uma convidada especial aqui hoje que tá ajudando nessa estruturação da Rádio Goma, né? A gente já tentou uma transmissão ao vivo aí ontem. É, Letícia Rezende, de Uberaba, coletivo Megalozebu aqui representado. E aí, Letícia? E aí, Vitor, Arthur. Muito legal estar aqui com vocês participando do primeiro podcast Goma. E vamos aí fazer um podcast divertido para os ouvintes, aí ouvintes também de Uberlândia. E hoje vamos falar aí sobre o Grito Rock, como que tá rolando aí. Já começou o Grito Rock, né? Semana passada a gente teve esse final de semana Grito Rock em Manaus. E não sei bem quais são as datas, mas já tá rolando o Grito Rock. Então durante um mês nós temos Grito Rock aí no Brasil e América Latina. E também vamos estar falando mais sobre esse Grito Rock. A gente tá aqui também com a Abner, que é o produtor do Grito Rock aqui de Uberlândia. Ele tá antenado em todos os eventos que estão rolando pelo Brasil e pela América Latina. E aí, Abner, beleza? Beleza. Matt, Peter, Arthur. Então, Abner, fala pra gente um pouco sobre o que é esse festival aí, que tá com essa dimensão aí continental já. Bom, primeiro eu queria mandar um salve pros ouvintes aí do primeiro podcast do Goma. E vambora então falar um pouquinho de Grito Rock, né? Bom, o Grito Rock ele começou em 2002, em Cuiabá, com a proposta de ser uma alternativa mesmo. As pessoas que não estavam afim de curtir o carnaval da sua forma convencional, né? Nos primeiros anos ele aconteceu como festival de rock durante o período do carnaval e ele começou a ganhar uma amplitude maior a partir do momento que ele começou a ser pensado como um festival integrado. Hoje a gente está na, esse ano a gente está na nona edição e o Grito Rock hoje ele é o maior festival integrado do mundo. Esse ano ele acontece em 10 países diferentes na América Latina, como Argentina, Uruguai, Costa Rica, Honduras, e são mais de 130 cidades diferentes, né? Esse ano o festival está em média 60% maior do que foi ano passado, pra vocês terem ideia do crescimento e da amplitude que está tomando a parada. Bacana. Então, o Festival Grito Rock ele é filiado ao Abrafim, né? E ele também é uma realização do Circuito Fora do Eixo, né? O Goma faz parte do Circuito Fora do Eixo. Nós temos aí vários coletivos em Minas que vão realizar o Grito Rock e também vários outros pontos também realizando esse Grito Rock, não só pontos fora do eixo, né? E o Avner, ele faz parte aí da frente de circulação e música do Fora do Eixo Minas, que é a regional, né? Uberlândia faz parte. E Avner, conta pra gente um pouco sobre como tá essa organização do Grito Rock em Minas Gerais. Bom, em Minas, esse ano a gente bateu o recorde de cidades, né, que vão realizar o festival. O Grito acontece em 22 cidades diferentes no período de um mês. A primeira edição acontece em Patos de Minas, dia 27 de fevereiro agora, e a última dia 27 também de março, em Pouso Alegre. Foram 136 vagas disponibilizadas via toque no Brasil, e dessas 133 vagas conseguiram ser articuladas 13 turnês, né, pra você ter ideia do volume de circulação de bandas. Então, Abner, semana que vem tem o lançamento do Grito Rock aqui de Uberlândia. O Vitor já comentou que vai ser lá no Vinil Bar Cultura. Quem vai vir tocar? Como que tá a organização? Vai ter alguma coisa diferente? Fala um pouco mais pra gente sobre como que vai acontecer esse evento. Não, na verdade o lançamento do Grito vai ser uma noite fora do eixo, né? Noite fora do eixo especial, lançamento do Grito Rock Uberlândia. Ele acontece, na verdade, sem muito mistério. Vai ter uma banda que já é conhecida da galera de Uberlândia, que é o Samba de Luiz, que fez um show incrível alguns meses atrás no Vinil, e o artista de Uberaba, que é o Tito Rios, que vai estar pela primeira vez aqui no Uberlândia. E é isso, eles vão fazer a cerimônia. Massa. Então, pra gente entrar nesse clima aí do Grito Rock, a gente vai agora com a música do Samba de Luiz, essa música aí que o pessoal de Uberlândia já já tá conhecendo aí, que já veio aqui uma vez. Sete Meninas. Sábado de noite eu vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé. E arrastar o pé. Sábado de noite eu vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé. E a beleza de Maria ela só tem pra dar. E o corpinho que ela tem, o seu andar requebradinho, mexe com a gente. E ela nem nem. E ela nem nem. E ela nem nem. E ela nem nem. E ela vem dançar o cookie. Eu vou me arrumar na umbigada. Eu já ganhei seis. E agora vou inteirar. São sete meninas, são sete fulô. São sete umbigada, cerveira que eu dou. São sete meninas, são sete fulô. São sete umbigada, cerveira que eu dou. São sete meninas, são sete fulô. São sete umbigada, cerveira que eu dou. São sete meninas, são sete fulô. São sete umbigada, certeira que eu dou. De noite eu vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé. E arrastar o pé. Sábado de noite eu vou. Ah, se vou, eu vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé. E a beleza de Maria ela só tem pra dar. E o corpinho que ela tem, o seu andar requebradinho mexe com a gente. Ela nem nem. E ela nem nem. E ela nem nem. E ela nem nem. E ela vem dançar o coco. E eu vou me arrumar na umbigada. Eu já ganhei seis. E agora vou inteirar. São sete meninas, são sete fulô. São sete umbigada, certeira que eu dou. São sete meninas, são sete fulô. São sete umbigada, certeira que eu dou. São sete meninas, são sete fulô. São sete umbigada, certeira que eu dou. São sete meninas, são sete fulô. São sete umbigada, certeira que eu dou. Então vamos continuar agora a entrevista e o bate-papo com a Avner aqui do Coletivo Goma. Avner, o Grito Rock ele tem várias campanhas, né? Nós temos a campanha Transmita o Seu Grito, que é a campanha da Web Rádio, enfim, campanha aí Grito em Cena, várias campanhas. Fala pra gente um pouco sobre quais são as campanhas que o Grito de Uberlândia vai adotar. Como você falou, esse ano as cidades estão vindo bem forte nessas campanhas, né? E o Uberlândia vai adotar praticamente todas mesmo. Campanha de Grave, Transmita e Sonoriza Seu Grito Rock, que ela é idealizada pelo núcleo de tecnoarte do circuito, né? Monte a Sua Banquinha, que praticamente todas as cidades estão adotando também. Expo Grito, Grito em Cena, Grito Doc, enfim, quase todas as campanhas a gente vai vir bem forte esse ano, que é uma das metas mesmo do circuito, estabelecer uma ação integrada dessas ações que são idealizadas para acontecer em todas as edições mesmo. Como a gente estava falando, né, a proposta do Grito é trabalhar com o Festival de Artes Integradas, né? Então, por isso, adotar todas as campanhas, né, Avner? Sim, claro. No Grito mesmo, vai acontecer aqui em Uberlândia uma intervenção do coletivo Sinto por Lindonéia, né? Que é um coletivo de artistas integrado ao Goma. Está vindo com um trabalho bem legal e já está fazendo suas intervenções, atuando em praticamente todos os nossos eventos. E o Grito Rock ele disponibilizou as vagas via Toque no Brasil. E como foi a escolha dessas bandas? Que tipo de banda se inscreveu no Via Toque no Brasil pro Grito Rock? Fala um pouco sobre o perfil dessas bandas, como que aconteceu isso? Olha, a experiência de inscrições Via Toque no Brasil foi bem legal mesmo. O site ele teve uma aceitação muito bacana, uma procura forte mesmo das bandas. Em Uberlândia, por exemplo, foram mais de 200 bandas inscritas e entre essas bandas tem desde bandas pequenas mesmo que estão começando a pensar em circular, bandas locais que ainda nem gravavam material, do cenário independente nacional, que já tem um certo renome, que estão pensando em ganhar novos espaços, que estão entendendo melhor essa nova concepção de circulação pelo Brasil. E é tudo a ver com o momento que o toque no Brasil vem surgindo, né? A curadoria foi bem complicada, como eu disse, as inscrições foram grandes, assim, e acabou que a gente conseguiu um resultado legal. E eu acho que várias bandas aí vão se dar muito bem, vão conseguir ganhar experiência de palco, aquelas que estão iniciando, como eu disse. E tanto as bandas maiores que já têm uma certa experiência, tenho certeza que vão gostar muito de circular pelo Grito Rock, ao festival, como eu disse anteriormente, tá ganhando proporções bem maiores, se estruturando cada vez mais, e é isso. Legal, Avri. Valeu aí sua participação aí. A gente agradece a disponibilidade de participar aqui dessa edição de piloto aqui do nosso podcast. E você tem mais alguma coisa a colocar? Onde que a gente pode ter mais informações sobre essa edição de Uberlândia do Grito Rock? Bom, primeiro eu queria agradecer novamente a todo mundo que está ouvindo a primeira edição do podcast e pedir para todo mundo ficar ligado aí nas mídias do Circuito Fora do Eixo, o Portal Fora do Eixo. É que todo dia tem novidade, o Grito Rock já está acontecendo, como eu disse, são mais de 130 cidades, então está pipocando notícia toda hora. As bandas que estão a fim de circular ainda tem inscrição em algumas cidades, então não perde tempo, corre lá e faz a sua inscrição via Toque no Brasil. E é isso aí, gente, o Grito Rock está aí, está rolando, vambora, vamos, que já está acontecendo. É nóis. Então, nós estamos aqui terminando a primeira edição do podcast. Goma, muito bacana a participação do Avner, né? Como o Avner falou, tem o site do Fora do Eixo, tem o site do Grito Rock, tem o Twitter do Grito Rock, tem o site do Goma falando mais particularmente sobre a edição Grito Rock em Uberlândia, né? Então, todos esses sites estão sendo atualizados diariamente com muita informação e galera, fica ligado aí nesses sites que tem muita coisa legal rolando aí, Grito Rock, também Noites Fora do Eixo, vários projetos aí viabilizados pelo Circuito Fora do Eixo, circulação das bandas dentro do Brasil. Letícia, valeu pela participação nesse primeiro podcast. E a gente termina com uma música do Tito Rios, que vai tocar no vinil, no lançamento do Grito Rock na semana que vem. Valeu, galera. Então, vamos ouvir o Tito Rios aí, Vitor? Bora, é isso aí. Dia 26. Dia 26 é lá nóis. No vinil. Estamos esperando todo mundo, pessoal.